Tá indo? Estamos gravando? Boa tarde, bom dia, boa noite, olá rapaziada, legal, tudo certinho, tudo bacaninha. Estamos gravando aqui o podcast do Mercado Meio da Rua. Estamos aqui no... Onde é que é essa porra aqui, meu? Aqui é o Sacomã. Estamos aqui, né, eu fui despachar, estamos na frente da estação do metrô Sacomã, onde eu fui despachar aqui o meu... dos últimos exemplares do livro Mundo Sem Sol, mais uma produção de JRT Produções. Estamos aqui saindo do correio agora, indo em direção ao barraco do Becar, onde vamos dar prosseguimento aos afazeres do dia a dia. Eu te garanto uma coisa, tá muito complicada a situação, viu, meu amiguinho? Tá difícil. Aquelas revistas horrorosas que tem que fazer. É, pessoal, pensa que a vida do Becar é moleza. É moleza, mas vai sentar no pudim pra você ver que é moleza, rapaz. Porra, mole, mó zica, porra. Bacana que o terminal de Sacomã fazia tempo que eu não vinha pra cá. Quem tu despachava meus livros lá em cima na... Tá gravando essa merda? Deixa eu ver. Tá? Pô, tem 3 horas de gravação, posso deitar e rolar o cabelo aqui. Mas de qualquer forma, tava despachando antes o meu... Tá indo? Tá. Despachando... Você vê que eu não conheço nada do meu próprio aparelho. Tá despachando lá na Vergueira, os caras estavam cobrando 8 contos pra mim pra despachar o livrinho. Aqui já saiu por 2 e pouco, já dá pra ser um pouco mais feliz, né? Uma coisa bem interessante, uma coisa bem bacaninha. Mas enfim, o assunto de hoje é o nosso podcast Rueiro. Nosso podcast das ruas, do povo, dos mictrefes. Estamos fazendo aqui uma transmissão direta do meio da rua. O assunto de hoje, antes de mais nada, quero pedir desculpas a você pela minha falta de tato. E não estar produzindo podcast. Mas, bicho, é tanto trampo, cara. Aparece uns tantos pra fazer. E fora que família, a minha filha pequena demanda uma atenção que você não acredita. Os dois outros maiores, o Lucas e a Lígia, quebra um galho. A Lígia quebra um galho. O Lucas tá na dele, tá com 20 e poucos anos, tá na balada, tá nos esquemas dele. Eu mal vejo um moleque que tá sempre na dele, agitando as coisas dele, fazendo o curso que tá fazendo Senac, né? Ele quer ver se faz computação, arte da computação, computação gráfica, essas pataquadas todas. Nem ele sabe o que ele quer, tipo, passar aqui, senão o carro não é atropela. É um Astra, que beleza. Eu não sei o que o moleque faz da vida dele, fica tranquilo, a Lígia também. Muito preguiça, nervosa, berrou, uma menina bonita, 10 aninhos. Mas a pequenininha é triste, tem 5 anos, meu amigo, ali pra dar uma atenção, demanda... Mas demanda um troço que você não acredita. Como perceber a atenção dessa menina? E fala. Fala pelos cotovelos, cacete. Me dá dura, intima, canta musiquinha. Negócio de filho é um negócio muito louco. A criança é tudo diferente, né? Vai pensando que é de um jeito, vai ser tudo meio que igual. Já começa de igual, não, nem fudendo, tudo diferente. Mas enfim, então, tô pedindo desculpas por estar tanto tempo sem fazer podcast. Essa semana agora que vai entrar, eu vou fazer um podcast por dia, porque eu recebi já a mensagem do seu Luiz Fanelli, lá da editora Ícone, que o meu livro, o meu nome, já está pronto, a não mais tardar, lá pela sexta-feira. Ou então, não vai, sexta ou terça-feira, que gráfico é um troço muito louco. Deixa eu parar aqui no farol. Gráfico é um troço muito louco, né, bicho? A gente pensa que os caras que caminham lá, nós temos que correr até de papel. Eles têm que ver papel, tem que ver cotação de preço do papel, e pega o papel daqui, pega o papel de lá. E eles engriparam com a minha capa, do meu nome, apesar do arquivo estar fechado, tá já um PDF. O PDF estava em aberto, mas eu mandei um JPEG em alta resolução aberto. Quando passa no maquinário lá para eles fazerem a prova da capa, indica que algumas imagens estão embaixo. Que carro é esse, cara? 3 rodas, cacete. Que caralho, 3 rodinhas. Quando eu saio com você, dá nisso, viu, seu xarope? Só vejo coisa estranha. E também um problema lá na capa que foi muito louco, porque algumas imagens estavam embaixo. Não, não estavam embaixo. Tá tudo em alta. Mas o que deu, o que a máquina dos caras lá indicou como sendo embaixo, era o logo da editora. Então o nosso considerado Richard, que está cuidando do recebimento do nosso material lá na editora, deu esse toque. Eu falei, não, bicho, mete pau. Esquenta não, mete, solta logo essa bagaça. Fala que os caras estão aprovados. As ilustrações internas estão todas em alta, mas aparece uma ou outra coisinha, mas não dá nada. Pode meter pó na máquina. Então deu esse atraso meu chumbrega, mas está caminhando, está rolando, está um momento de grande alegria, muita satisfação. Já estou começando já a agitar os esquemas de lançamento, né? Nós estamos aí contactando um pessoal, vamos ver se faz um... tem que fazer um lançamento só, né? O nosso conselheiro Fernando falou, não, faz um lançamento só, junta todo mundo, falou, não, mais ou menos, porque o pessoal nem sempre pode ir, né? Às vezes o local que eu escolho é meio fora de mão, por exemplo, estou querendo fazer lá no lançamento no, na HQ Mix, né? Lá no nosso conselheiro Gual. Eu conheci o Gual do tempo lá do. Ele fazia bicos lá no. A gente fazia os trampos lá no São Paulo Ximbum, Jornal da Coluna. Então o Gual já. É mano, já fez uma festa. Brasil! Demorou um pouco pra ele lembrar de mim, né? Fazia tempo que eu tinha se falado. Mas não lembro, já fez aquela festa, já conversando. Então eu preciso só ligar pra ele agitar isso, mas eu preciso ter o livro na mão. E ao mesmo tempo, agora dia 21, tem um pessoal da internet que quer fazer uma entrevista comigo. Não vou dizer, senão vocês vão lá ajudar com ele. Mas eu tenho que ter o livro na mão. Já pedi pro editor, se a gráfica me liberar uns 3 ou 4 antes, né? Eu passo na gráfica, pego e vou para essa entrevista. Ao mesmo tempo que estou vendo também para fazer em alguns eventos, já cadastrei algum pessoal, preciso colar. Você tem livro na mão, meu nego. E preciso também fazer uma ilustração caprichadaça, a patroa está fazendo uma bem bacana. Porque eu percebi que tem um erro de tática no meu nome, né? O cartão postal e mesmo o posto, eles não constam uma... que é mangá, né? Não consta que é anime, que tem essa coisa do Japão. É isso que a gente só se preocupou mais em fazer a parte do... da ideia do livro, né? Do que necessariamente explicar que é mangá e anime. Essa é uma mancada que... tem que ser corrigida com tantos exames que não rodou o cartão postal e nem o pôster, nem o marcadorzinho de página, não rodou. Beleza. Então a gente ganha esse tempo. E agora tem que vir para coordenar tudo isso. E ao mesmo tempo o site, o Japão Food, tá meio capenga. A gente não pôde atualizar. Eu dei até um toque lá pra vocês. Não sei se vocês viram que o Adnori tá com graça pra renovar, porque a banda não sei o que. Então eu vou deixar quieto lá, me dedicar mais às minhas coisas e dar satisfação pra vocês, explicando o que tá acontecendo e correndo atrás das coisas maravilhosas. Você vê que o ex-fumante é uma merda, né? Vai fazer quase 6 meses que eu não fumo, mas o fôlego do nego velho vai falhando. Ah, fudeu. Fia essa bujana no cu. Mas enfim, então, rapaziada, como é que são as coisas? Tudo legalzinho, tudo bem, cheio de dinheiro, com esse podcast aqui no meio da rua. Que rock eu tô aqui, mano? Pô, não perdi, não perdi, não tô mais sem feito. Mas de qualquer forma, agora nós vamos correr com mil nomes, né, pra ver se lança direitinho. Mas estamos muito antenados com as coisas lá de fora, né? Eu tô conversando com o Xavier. O Xavier, ele é obviamente, não é o Chico Xavier. Eu não estou com essa bola de falar com os mortos e nem com os vivos, como você percebe. O Xavier, ele fez o design do desenho Wakfu, do game Wakfu, depois você pesquisa. É um desenhista de primeira, né? Ele faz um mangazão meio europeu. Pô, como que é isso, né? Estamos aqui, no... o nome da rua, Rua Capão do Rego. Que bonito, né? Você vai capar o rego do camarada. Que coisa interessante. Então, por exemplo, o Xavier é muito gente boa, um francês, muito gente boa. Entrei em contato com ele. Estou fazendo uma entrevista para a revista do Papo Reto, que eu não esqueci de fazer, que eu vou fazer. Mas a gente coloca sempre uma prioridade ali na frente, a gente acaba não fazendo. Mas então, quando eu falo com o Xavier, nossa, que cara gente fina, meu. A gente pensa um autor nacional, os babacas que lançam um fanzine mequetrefe, furreca, tudo um bando de fedido com... um rei na barriga, um bando de metido, olha que córrego podre que tem aqui, caralho. Que sujeira fedor da porra. Brasil é uma merda. Então o camarada é tudo gente boa pra caralho, francês, bicho. Trocando uma ideia com ele na boa, explicando com ele, falando da família, falando dos filhos, do trabalho dele. Ele nunca deu entrevista aqui pro pessoal do Brasil. E duvido até pra América Latina, né? Vai ser um negócio meio que exclusivão. E o cara é muito gente boa, desenha que é um escândalo. Que é um absurdo. Mas como é que é mangá francês? O mangá francês é muito louco, né? É aquela cara cartoon. Só que o detalhe são as menininhas, né? As meninas são mais gostosas. Que nos mangás ali, as meninas são tudo meio magrela. Meio assim, compridona, palitão. E viu, ele faz elas com umas coxinhas, bundão, apetite, gotojinho pra ficar apertando assim. E isso foi a França foi um sucesso absurdo, né? E o cara muito gente boa, tá trocando uma ideia comigo, dando altos toques de como funciona as coisas lá pro lado dele, como é que ele cria, quais são as bases criativas do cara, né? E principalmente como é que funciona o mercado lá fora. Até acho que esse que é o ponto do podcast de hoje, o autor nacional, a gente não sabe nada, cara. nós não sabemos absolutamente nada de nada. Por que que nós não sabemos? Agora um outro papo que é interessante. Vamos ver, você começou a ler quadrinhos, vai, supondo. Em 70, 80. Você não começou a ler quadrinhos? Cachorrada do caralho. O pessoal começou a ler quadrinhos, começou a desenhar, pegou gosto, viu que tinha jeito. Não sei por que o povo tem tanto cachorro. Um cachorro, até os cachorros. Ah, o que é, rapaz? Tudo bem? Ah, toma cu. Cachorro é o cu. A pessoa compra cachorro, não. O pessoal começou a estudar, fazer desenho. Vamos pegar um autor, pegou lá um Jim Lee, vai, anos 90 já. Só que chega uma hora que o moleque vai no Marte Comics, o velho Elcio de Carvalho, pessoa de muito caráter, uma pessoa muito honesta, muito íntegra, é uma pessoa muito boa, muito bondosa, pega esse moleque e bota ele pra trabalhar lá fora. Aí adapta o traço dele ao esquema da época. O moleque consegue comunicar lá fora, blá. Mas chega uma hora que o mercado lá fora muda. Aquele tipo de desenho não é mais aceito. Então ele perde a bocada, ele vai perdendo tempo, vai perdendo. Ele ganhou dinheiro, ganhou meu irmão, trabalhou que nem um filho de uma puta, que nem um desgraçado, trabalhou pra porra. Agora que eu percebi que tô com uma afta aqui do canto da boca, buceta. Trabalhou que nem um desgraçado. Mas acabou. Uma hora acabou o tempo, não tem mais possibilidade, não tem mais nada. O que, que vai fazer? O que, que vai ser dele? Tá gravando ainda? Ah, não é que tá? Não, tá gravando aí. Fui ver aqui pra confirmar que é a primeira vez que eu vi esse aparelhinho. Olha o tamanho do Doberman. Ah, tá bom, desculpa. Mas enfim, o cara perdeu chance, não tem mais gente, não consegue mais trabalhar. O que, que ele vai fazer? Dar aula? O que, que é? Ele vai dar aula. Deixa eu virar lá todo cara. Se deixar ele mole no meu braço, olha que desgraçado. O cara vai dar aula, aí o que acontece? Presta bem atenção. Ele vai dar aula, ele tem um traço que já foi recusado no mercado lá de fora. Ele vai ensinar o quê? O traço que foi recusado lá fora. Ele vai ensinar o pessoal a desenhar um traço que está obsoleto. Ele é um autor obsoleto, que vai ensinar o quê? Obsolescência. Aí o que acontece? Não, você tem que ler Alan Moore. Porra, Alan Moore já era, nego. Não tem mais nada. Mas é o que está, nós vivemos tão fechados, tão enclausurados nessas ideias pré-condicionadas, essas ideias estúpidas, que a gente acha que está tudo funcionando, que está tudo aí. Não, o Alan Moore tem seu valor, teve o seu significado, mas o mercado mudou, o mercado gringo mudou. Aí o que acontece, o cara, vamos pegar o Seabra, vai. Olha o exemplo do Seabra, é um exemplo pra caralho. Só que não tem mercado, tem tempo de trabalho, bicho. Ele vai fazer quadrinho do quê? O traço dele já vira. É só você ir lá no Rapadura Açucarada, ou em qualquer HQ Mania, qualquer outro site de fora de quadrinhos que está saindo agora, olha o que os gringos estão publicando agora. É isso que os gringos querem. Veja a capa do X-Men desse mês que saiu dos Estados Unidos. É isso que os gringos querem. Quem que desenha isso aqui? Não tem ninguém. Os caras mais, é o Aloysio, né? O Cervelli, né? Ele tá com um traço bem moderno, bem do jeito que os gringos querem. Mas tá começando já, começando a degadência, né? Não tá funcionando. O que, que esses caras fazem? Desenham o esquema Marvel, depois que a Marvel chutou, um abraço. É o mesmo sistema do pessoal que faz o Maurício de Souza, né? Todo mundo que vai lá, aprende o traço do Maurício de Souza, desenha aquele Maurício de Souza. Mas se o Maurício de Souza não quer mais, demite. Acabou a vida do cara. Porque ele não consegue se reciclar. A palavra mágica, negada, é reciclagem, mudança, readaptação. Porque o camarada não tem outra formação que não fazer aquilo. Ele se fode. Claro que ele se fode. Ele tem dinheiro, lógico. Ele ganhou uma grana, se ele for esperto, né? Se ele for esperto, ele guardou, comprou casa, carrinho, aplicou, tá na boa, tem estúdio. Mas chega uma hora que o mercado dos gringos não quer mais aquele trabalho dele. Os gringos não querem. E o que vai ser dele? Vai enfiar aqui? Aqui não tem. Aqui não tem. Aí tem que correr por aí, correr por outros países, na Arábia, na França, na Europa. Vai rodar por aí. Ô, serralheria. Vamos passar a serralheria rapidinho. Peraí. Muito bem, passamos. O que vai ser do cara, bicho? Ele vai ter uma equipe, turma de colaboradores. Vai fazer o quê? Alguns, a maioria deles, eles vão fazer curso. Mas o curso, você vai ensinar um traço ultrapassado para um pessoal que não sabe. Você vai chegar no mercado lá fora, não tem mais nada. Ah, vou ensinar suas bases, o cara se... Para mim isso é uma forma de enganação. Você tem uma indústria de quadrinhos, ou uma indústria de qualquer produto, você tem que ensinar coisas novas pro pessoal. Atualização. Eu já vi muito desses caras que não sabem desenhar, não sabem mexer no Photoshop. E Photoshop é obrigação. Se o cara do curso de quadrinho não ensina Photoshop, me desculpa, é muito treta. E mesmo se o cara tem um traço bacana, uma funcionária vai dar aula, o que, que ele fez? Ah, publicou na Marvel. Pô, se ele publicou na Marvel, se ele publicou lá fora, se ele tem curso disso, curso daquilo, meu, fuja. Se você quer desenhar, fazer quadrinhos, fuja desses estúdios, fuja desse pessoal, não faça nada disso, e de preferência faça aquilo que eu falei lá no podcast do Prático, né? Cria seu personagem e investe você. O mercado agora mudou tanto que esse tipo de trabalho está ultrapassado. Mas é incrível. Veja como são as coisas malucas nesse Brasil. Você tem cursos de profissões obsoletas. O que nunca aconteceu na desenho de mangá, curso de mangá. Quem publicou mangá no Brasil? Que editora grande teve uma linha de produtos de mangá nacional? Nenhuma. Mano, então tá assim de curso por aí. Por quê? Ah, porque aí até as coisas da pessoa, essa pessoa tá dizendo. Me subestima, cara. No nosso país, com a necessidade que nós temos de mão de obra qualificada, você não pode pegar teu estudo, teu tempo, teu suado, seu dinheiro suado, e aplicar em merda, que não vai te render em nada. Você vai fazer um curso de mangá, por exemplo, lá em Alphaville, daquele cara lá, né? Porra, bicho, deixa esse pessoal. Veja o professor, quem é esse cara? O que, que ele fez? Ah, eu fiz USP. É que ele desenvolveu lá, os Akeikos, aquelas minhas, Petroleão. O que, que esse povo fez? Em termos de quadrinho? Foi um favoritinho, a Petra só publicou. Como é que o cara tava na mão do cara, o editor? Peraí. É uma coisa que você pegar uma menina que tem um jogo com o diretor de televisão, ela tá dando um curso de teatro, por que tem um jogo com o dono de televisão? O diretor? Que negócio é esse? Num país sério, isso nem levaria, seria levado em consideração se o povo tava na cadeia. Ou tá tomando um cacete no meio da rua, aqui tá tudo certo, passa batido. Como tem ônibus aqui, caralho? Nossa, como tem ônibus aqui, mano? Mudaram aqui, né? Fazia tempo que eu não precisava lá. Mas como é que você vai ter? Esse pessoal não sabe o que tá fazendo, cara. É ignorante, ensinando burro. E o resultado é, você tem um cara que tem um desenho ultrapassado, um desenho datado, que não publica mais nos Estados Unidos, está sucateado, e você acaba entrando na aula. Pô, você vai pegar aula de um cara que está no sucesso, né? O cara está publicando na Marvel, para você estar no esquemão. Mas tem que pegar o professor e superá-lo, porque lá fora o couro come. Se você pegar o desenho dele e fizer pior do que ele, tá fudido. Ah, eu vou fazer um mangá para fazer... Pô, para fazer pior do que o Toriyama Akira, nem faça. Eu acho que o segredo de você pegar, no caso do desenho, você pegar o traço de um cara famoso e perverter. Perversão no sentido não de jogar merda, de fazer putaria, não, seu idiota, animal, imbecil, não é nada disso. É você pegar o traço do cara, Toriyama Akira, vai, e fazer algo diferente. E o velho, de que sentido? Puta, é uma merda você começar com gente burra. Puta, gente pobre e burra. Pobre de espírito, pobre de grana, pobre de cabeça. É desgraça. Você vai explicar pro cara? Não, bicho. Perverso. Vira isso aqui daí. Porque a mente do desenho nacional é tão blocada. É um bloco. Ele só tem aquilo. É um ignorante. É um imbecil. Que só fica naquilo de fazer super-herói caquético. Fazer um gibizinho que dá prejuízo, que ninguém lê, pra poder fazer. Isso é uma merda, cara! Nenhum país sério, nenhum mercado sério, nenhum autor sério faria isso, mas aqui faz. Porque somos imbecis. Nossos autores são imbecis. Aí você pega e perverte o desenho do cara em que sentido? Vamos pegar Toriyama Akira. A forma dele é. Ele é simpático, ele é, mas não é fofinho o suficiente. Foi o que o Xavier fez, ele deixou mais fofinho, mais gostoso. Mais europeu. Se você pegar um mangá fazer uma coisa meio J. Carlos, por exemplo, pronto, você já fez um troço diferente. Não é você pegar um mangá e jogar o Gorillaz, aquele cara que desenha lá pro Gorillaz, né? Aquela banda, né? Esqueci um. Fica desenhando pra caralho. Mas não vai dar certo. porque o cara já fez isso. Não vai dar certo, vai fazer uma coisa meio que parecida, não vai dar certo. Perverta. Aí que entra o teu insight, a tua percepção como autor, né? Porra, tipo, pegando uma quebrada aqui, vai pegar um trecho da porra, um barulho da bexiga. Peraí, vamos pro outro lado ali. Isso aqui vai ter um, vai ficar um barulho, você acha que você não vai me ouvir. Ó, tá ouvindo aí o trânsito? Isso aqui não é Tancredo Neves. Não, aqui é uma merda, aqui não dá pra falar não. Então eu vou ali por dentro. Ai, que foda, cara. Então eu vou aqui por dentro que tem um som menos ruim. Tamanho do caminhão, mano. Olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 eixos, porra, mano! A férias do cara, o dinheiro dele vai tudo por culpa. Tá porra no pedágio lá embaixo, no Chieta, né? Tá fodido. Então você vai ter que converter o sistema. Porque, meu, caso o pessoal não tenha reparado, existem centenas de milhares de autores que não conseguem publicar. Ah, mas fulano conseguiu publicar, tudo bem, fulano conseguiu publicar, palmas pra ele, mas o resto não. O resto não vai conseguir publicar. Ninguém vai conseguir publicar. O pessoal, o que, que o cara faz? Ele vai para propaganda, não consegue nada. Aí ele vai para fazer livros didáticos, que é outro. Mas, bicho, a demanda por desenhista é praticamente nula. E, além do mais, o desenhista nacional tem um péssimo, outro péssimo hábito, que é só fazer o maldito super-herói. Nós recebemos na editora a mostra de vários desenhistas, né? Aí a gente tem que fazer os livros didáticos. Ou os paradidáticos com criança. Meu autor nacional não sabe fazer criança, cara. Ele desenha linha de cabelinho preto, sapatinho e saia. E mais nada. Porra, ele não tem variação de cabelo, cara. Cabelo, ele não sabe desenhar outro tipo de cabelo, não sabe outro tipo de olhos, outro tipo de forma física, sapato ele não manja, mas chega pra ele fazer um super-herói, ah, isso ele sabe. Porque é um imbecil de uma cabeça fechada. Aí nós padecemos lá na editora, na Ícone também, né? Com esse pessoal que a gente fez desenho paradidático, desenho didático, pra personagens de outros tipos, pra criança. Meu, é impressionante, os caras não sabem desenhar criança. Eles não têm uma visão técnica de criança. É isso que o mercado precisa. Personagem infantil, por exemplo. Qual que você conhece, tirando aquele caranguejo? Que, de novo, o seu caranguejo só foi pra frente graças ao quê? Financiamento do Estado. Bicho, nós não temos, o autor nacional não tem uma visão empreendedora pra ganhar dinheiro. Por Stan Lee, Steve Ditko, todos eles ganhavam dinheiro. Eles fizeram as melhores histórias que nós já lemos na vida, no mesmo Alan Moore, o que quer que seja. Vai, Stan Lee, o Eisner. Precisava ganhar dinheiro, cara. Precisava ganhar dinheiro, precisava pagar conta. Mas o autor nacional não pensa nisso. Ele não tem essa visão porque ele acha que ele tá bom. É um babaca do negocêntrico do caralho. Ele só pensa nele, né? Ele vira e fala assim, não, eu sei o que eu faço. Eu manjo pra caralho. Não sei de mais nada. Eu vou vencer porque eu sou bom. Não. Não, palhaço. Não adianta. Se você chegar lá e mostrar o portfólio, tem uma pilha de portfólio escondido lá atrás. Ninguém precisa de você. Ninguém. Ninguém. Nada. Marvel, puta, a Marvel recebe material do mundo inteiro. Do Japão às Filipinas. Brasil, claro que se você bajular muito o Elcio de Carvalho, dá um jeito, mas ele vai morder uma grana louca de você, vai morder uma porcentagem fodida. Você não vai receber o teu justo, não. Mas aí acontece que o cara se satisfaz, por quê? Ah, que tá bom pra mim. Você vê, é um ganancioso burro. O ganancioso não, quer receber o justo. Quanto tá pagando o mercado lá fora? Ah, $150 a página. Ah, peraí, quem me informou isso foi o Elcio? Não, o Elcio não vale, vou ver o mercado. Vou ver o pessoal que está por aí. Aí milagrosamente você descobre que está pagando 300 pau a página, né? Uau! Que diferença, cara! Que interessante, né? Nossa, fui enganado. Falando em enganação, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que eu conversei lá com o Prático. O Prático, ele é foda, ele fala mal que os caras... O pessoal fica sabendo de putaria dos editores, não fala nada. O pessoal se cala. Ué, ele também passou por uma putaria, né? Como é que ele não fala? Como é que o Prático não chega, por exemplo, e fala que teve lá o Forrastieri que fez um serviço pra ele, encomendou um serviço e não pagou? que não fala? Fala aí, prático. Como é que você fala pra mim e não fala pros seus ouvintes? Fala isso. Entrega o seu RCL. Ai, tem medo de processo. Ai, tem medo de processo. Porra. Então, aí que está. Como é que você vai ser profissional se você faz um encomenda um serviço pra você, se não assina um documento de nada? Como é que você quer exigir moralidade se você não aplica essa mesma moralidade em sua vida? É ou não é? É aí que está. É aquela coisa do... O roto falando do rasgado, como dizia minha mãe, né? O maltrapilho falando do esfarrapado. Aí fala que o Forraciere deu calote nele. Tem outro camarada aí que eu conheço, que recebeu o calote do Cassaro. Cassaro encomendou um gibi pra caralho pra ele. Ele desenhou umas, sei lá quantas páginas, 15, 20 páginas. O Cassaro veio pra lá, não quero mais. Aí se cala. Meu, se é comigo, eu boto a boca no mundo. Ai, mas o processo, pau no cu do processo. Briga processo, eu provo. Como é que... Olha, que é isso? Como é que eu vou falar mal de um camarada se eu não tenho? Não, eu provo. Mas você acha que ele vai te processar? Não vai. Primeiro que processo, você vai lá, não, pagou mesmo aqui. É pagar. Mas só que o autor nacional é babaca. O prático deu uma de babaca. Se eu sou ele, eu falo, não. Fazer um trabalho, beleza, vamos assinar um contrato. Que nem eu fiz com a Ícone, fizemos um contrato. Bonitinho. Eu abrindo o bico aqui pra subir essa ladeira. Quero facilitar a família em volta do meu cu. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá fora. Ah, melhorou. Melhorou? É. Porra, ladeirão que eu tô pegando pra você, mano. Vou até parar um pouco aqui que tá foda. Pera aí. Andar e falar não é comigo. É casa bonitinha. Umas casinhas de sobrado aqui. Eu tô tirando várias fotos de casinhas assim pra ter referencial pro meu livro da Morgana, né? Ontem eu fui lá no Parque Dom Pedro pra tirar foto lá do São Vito. Tive uma ideia muito louca, eu e a patroa, pra colocar no livro, né? Vai ficar um bitelo esse livro, vai ficar 400 e poucas páginas. Puta que trapada, ladeira do caralho. Agora eu vou na boa. Subindo ali, eu vou tomar uma coca. Deixar você esperando. Mas enfim, o negócio foi esse. Os caras tomam calote, toma chapéu. De cachorro. O que, que é? Vai, bonito que é. O pessoal toma calote e não fala. Pô, quanta gente toma calote de editor e não rola nada. O próprio Mutarelli, né? Dizem que a Corra também não paga direito, que não sei o quê. A pessoa vive uma choradeira do caralho, né? E no caso do prático é foda, ninguém ter falado isso pra todo mundo. Ó, tomei calote do cara. Vocês ficam espertos. Não. O outro tomou calote do Cassaro, ó. Tomei calote do Cassaro. Vocês ficam espertos. Não. O Cassaro é mais complicado porque ele fez aquela animação, né? E pagou alguém. O pessoal tem, parece que tem vergonha de falar que tomou calote. Não, porra. Eu tomei calote de uma editora que fechou. Botaram no cu, entreguei uma revista, não pagaram. A editora fechou. O casal legal, vou ver se eu compro essa casa aqui pra nós. Pra nós não, pra beber minha mulher, não, você não, faz pra comer. Eu falo, não, tomei calote demais. Nunca tomei calote da Escala. E olha que a Escala já deu calote em meio mundo. Nunca tomei calote. Atrasou. O Ercílio atrasava pra caralho. Teve um pagamento aí que ele atrasou uns 3, 4 meses. Mas pagou. Antes que... Porque se eu for entrar na justiça, a pessoa tem vergonha de entrar na justiça, né? Fica com medinho. É como é que você... De novo, como é que você vai exigir moralidade dos caras se você não anda na linha? Se você não faz nada? Por aí você vai querer fazer mudanças no mundo, chamar a criança, mas você não faz. Eu felizmente... Desde... Olha, beleza? Olha o mano nosso aí. Eu felizmente não tenho tomado mais calote de ninguém. Entrego o bagulhinho direitinho, recebo certinho. Teve só uma editora aí que lançou uma revista, mas foi uma minharia, 200 contos. Ah, nem vou brigar por isso, né? Mas se fosse, por exemplo, quadrinhos, que eu passo de 20 páginas, vai, eu coloco a 100 pau a página, 12 páginas, um pau, aí eu brigo, velho, aí eu brigo. A editora, não, a editora fechou 200 contos, isso é besteira. Foi tanto que eu fiz de um dia. Resenha de gibizinho, de merda, de game, de bosta. Não vamos, né, queimar o fosfato atrás dessa gente. Aí não vale a pena. Então também fechou, tava sem grana, fudeu. Mas, esses trabalhos grandes, como é que você quer dar uma de moral, de fudidão, exigir mudança, se você não quer dar assim mesmo? Pô, qual é, bicho? É uma coisa muito louca. Mas agora, um outro assunto que é interessante, deixa eu pensar num outro assunto, peraí. Ah, lembrei, só pra alinhavar um assunto. Estamos aqui na rua Macachasco, rua Santa Aura, tô pertinho de casa, né? Daqui a pouco tô chegando. Aqui passa um blusão que é nervoso, vem descendo, ele vem que é um louco, não, hoje a grana não passou aqui, beleza. Mas de qualquer forma, um assunto interessante é você pensar com relação a mandar seu trabalho pra fora. Mas como é que você vai fazer isso, cara? Se o nosso autor mal sabe escrever. Nós padecemos de uma coisa chamada formação, né? A nossa formação é péssima. Mão de obra, peão, pedreiro. Faça o que eu mando, cale sua boca. Sim, senhor. Yes, sir. Thank you very much. What is my money? Fuck you. Isso é o que você mais ouve dos gringos. Ah, obrigado. Os caras aceitam. Quanto que o pessoal desenhou lá fora? Beleza. Quanto que o pessoal desenhou lá fora? E não teve mais nada depois disso. Oh, o Alexander, o Alexandre, está dando curso de quadrinho. Klebs, dando curso de quadrinho. O Marcelo Campos, dando curso de quadrinho. Só que o Marcelo Campos agencia os moleque, né? Ele agencia os moleque, ganha uma grana com isso. Ele, puta, tá bonito. Mas é que está? Ele agencia os caras não para publicar lá fora só, mas para desenhar aqui dentro. Porque as empresas têm esse problema. Porque vai chegar, o autor chegar lá para apresentar o trabalho, pega o agenciador. Só que a gente agora morde uma grana nervosa. E aí, como é que fica? Não fica, porque a pessoa fica só catando milho, catando coisinhas, catando tititinhos, coisinhas. E se fode. Todo esse tempo, se um moleque vai fazer um trabalho como esse, beleza, faz. Dei uma grana. Não é? Mas invista em si mesmo. Em capacitação. Eu conversei com o pessoal lá da comunidade de quadrinhos do Orkut, de desenho de mangá do Orkut, tive uma ideia. Negócio bacana. Conversar com um autor japonês para fornecer um método de criação e desenho de personagem. Pedi pro cara, ó, serve para nós. Um step by step. Mas ao mesmo tempo vem a chancela do cara. Não, eu autorizo, esse aqui é o meu, de graça. Teve um japonês lá, japonês, uma merda. Povo cabeça dura do caralho, japonês que tá lá, que tentou desenhar lá, não conseguiu. Porque, de novo, a mente fechada, blocada, trancada na esqueminha dele, não sai daquele traço bacana, não se livra. Resultado, os japoneses não querem ele, e com razão, porque o desenho dele é feio. É desenho que o Japão tinha nos anos 70, ele não vai querer agora. Se ele pervertesse, beleza. Até dei uns toques para ele como ele que faria, mas você acha que vai ouvir? Sabe mais do que a gente, né? Sabe pro japonês, você quer lá, pergunta pros caras. Aí fulano só quer dinheiro. Falou lá o Kazuko aqui, né? Ou será o Gosei Kojima? Um deles que deu desenho, sabe, do solitário. Só quer dinheiro. Ela deu dinheiro, dinheiro. Oh, legal, dinheiro. Perguntou pra ele. Não. Ah, pô, como é que você vai saber se eu nunca perguntou? É, por que não falar isso? Você vê como é que é? Essa é a cabeça do pessoal, rapaziada. Ele mata. Isso tá muito comum com você também, né? Você mata a tentativa antes dela nascer. A tentativa, não é nem o objetivo, tô falando a tentativa, você não tenta, você não vê, você mata antes, você acaba com... Pau, acabou. Porra, bicho, como é que você vai pra frente desse jeito, cara? Como é que você vai emplacar qualquer coisa? O autor nacional tem medo do sucesso, ele tem medo de ser diferente, tem medo de ousar, tem medo de fazer qualquer coisa porque ele quer dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, qualquer curso, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, acabou. Beleza, dinheiro é bacana, mas e o resto? Não, não interessa. Eu quero ganhar 100 mil reais para fazer uma página de quadrinhos e ficar tomando cerveja toda semana, batendo preto com a minha mulher. Ou isso, ou coisa ou outra. Você acha que vai para frente assim, cara? Não vai. Aí eu cheguei para o Japão, ó, pergunta pro cara lá, não vai dar certo. Porra, meu tempo! Pra você ver a má vontade das pessoas. É por isso que o autor nacional se fode. Chega e pergunta pro Toriyama Akira. Ai, mano, como é que eu vou achar o Toriyama Akira? O moleque imbecil. Como tem moleque imbecil nessa desgraça, né? O moleque imbecil vira pra mim e fala: ah, eu procurei aqui no Orkut, só tem clone. Se é filho meu, dou na cara. falei animal, animalaço. Claro que o Orkut só tem clone. Onde é que você vai achar o Toriyama Akira? No Japão. Olha aí. Tem lá o staff dele, tem a equipe dele. Liga pro homem, pega o maldito telefone. Mas você acha que faz isso? Ah, se você quiser fazer entrando para visitar o japonês uma carta, carta? Porra, temos o que? Um 50? Não dá uma carta pro Japão? Pedindo? Porra, telefone, né? Hello? Hello, McFly? Think, McFly, think. Pega o maldito telefone e liga. Pega o e-mail do homem e liga. Manda mensagem, cola nele. Você acha que ele faz? É por isso que não, você não tem, ó, autonomia, mobilidade para fazer as coisas acontecer, porque é tudo muito fechado. Eu sei de tudo, é meu, tudo é meu. Como é que você vai mudar isso, cara? Esse é um dos motivos pelos quais eu me desanimo muito. Mas eu desanimo por um lado, mas eu me entusiasmo por outro. Tem uma casa ali da manhã com um pepino e cachorro. Que caralho que é isso? Olha, gente pra caralho. Que é isso? Como é que eu vou chegar no... Esse povo é muito burro, cara. É gente muito burra, gente porca. Faz um desenho porco. E acha que tá bom porque você tem um outro porco do lado, um outro NBC, que vira e fala, não, tá bom. É assim, tá bonito. É que tá bonito. Você tem talento, viu? Você tem jeito pro desenho. Desenha bem, continua assim. Vamos entrar em casa? Vamos. Chegamos aqui em casa, minha chave. Você desenha bem, que beleza. Vamos abrir o portão. Ah, então continua assim, tá? Você vai iludindo, moleque. Que desenho porco. Porra, maldita retícula. Nenhum Japão usa mais retícula. Eles estão usando retícula. A outra menininha, né? Eu vou usar Ecoline. Modernidade. Eu vou usar Ecoline, vou usar Washi. E vou usar. Tem uma que me pediu até, porra, Zé, você acha aí em São Paulo pra mim uma peça? Tá. Que peça que você quer? Tiralinha. Porra, ela quer um tiralinha, velho. Seu filho da picada, tudo agora no computador e a bruaca usando o maldito tiralinha. Como é que vai desse? Como é que vai? Esses são exemplos pra você pensar e como esse pessoal tá atrasado, de como esse pessoal tá lá atrás. Também não posso dizer que eu sou exemplo de nada, mas aí que está. Eu decidi que eu quero ser exemplo. Falei, porra, sabe por que eu tava fazendo coisa errada? Tá pensando da maneira errada? Cadê o Louro? Cadê o Lourinho? Hein, Louro? Ele não vai falar nada agora, não. Sabe que eu percebi que eu tava fazendo uma coisa errada? Tava falando pro pessoal, não. Tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas e eu? Qual era o meu... do borogodó? Qual que era o meu tchó-tchó? Meu pintão? Eu não fazia nada também. Eu fazia revistas, claro. Fazia bastante a luz aqui do meu barraco. Beleza. Fazia revistas, fazia meus desenhos, fazia os negocinhos. Falava de bibi. Mas em compensação não ia pra frente, né? Como é que eu queria poder dar uma de gostoso em cima dos moleques, falando que eu sabia que eu acontecia o caralho? Você não fazia nada. Falei, não, não, isso aqui. Por que esses caras têm razão? Eu não tô fazendo nada. Aí eu parei. Parei. Pensei bastante. Falei, eu vou me dedicar às minhas coisas. Eu vou fazer com que elas emplaquem. Vou fazer com que elas aconteçam. E depois eu vejo o que acontece. Depois eu canto de galo, né? Porque é muito fácil eu chegar onde... Ai, cacete, caralho. Mas eu não faço nada. Né? Ou pior ainda, aquelas palhacinhas que dão curso, que dão não sei o quê, que falam disso e daquilo. Vou tirar o fone, peraí. Estão vivendo de glórias dos anos 80, ou de gibi cancelado, ou dar curso de roteiro, porque eu trabalho numa editora em que eu ganho R$1.200. Eu sou editora, vou dar curso de quadrinhos, de roteiro, vou dar palestras, porque eu trabalho com quadrinhos, uma editora famosa e ganho... Qual é a formação dela, né? Qual é a formação dele? Quem são essa gente? Mas é interessante, né? Você não... São pessoas que não têm a menor formação, têm muita informação, mas não têm formação, não têm capacidade. São empregados do sistema. A mesma coisa que você... Tá vendo um prédio maravilhoso, né? O mirante do Vale, os Arzurkugan, que eu fui lá no Sanders. Ah, o cara, eu sou pedreiro dos Arzurkugan. Peraí. Você levantou essa merda? Não, eu trabalho aqui, eu sou pedreiro, sou peão. Porra, eu vou querer falar com o peão, caralho. Respeito o trabalho do peão, beleza. Deu um duro, tá. Eu quero falar com o cara que desenvolveu essa merda. O cara que ergueu, que bolou tudo isso. Não a mão de obra. Mas o Brasil é tão pequeno. A nossa mentalidade é pequena pra caralho, velho. Nós somos pequenininhos. Somos micuins. Drosófilas. Aquela mosca da banana. Nós somos e achamos que são grandes coisas. Não somos, meu amigo. Você veja lá o nosso considerado Carlos Henrique, que eu sempre lembro dele. Ele é um exemplo. Publicou lá fora, publicou no Canadá, fez não sei o que, não sei o que, e agora tá fazendo a mesma porcaria do Lobo Guaraná, e não anda aquela merda. Vou fazer animação, porra, enfia animação no cu, meu amigo, não é isso. Mas o que que é então a saída, VK? O que que você diz que é a saída? Pô, a saída é muito simples. Produção própria. Mas não é a produção própria, punhetagem, que nem esses caras fazem. Não é pra você partir pra punhetação, aí eu vou fazer o que eu quero. Não, você tem uma chance de usar essas ferramentas fantásticas. O Photoshop é uma ferramenta fantástica. A internet é um absurdo. Você com o Google Translator meio capenga, você fala com o pessoal da China, você fala com os Estados Unidos, você fala com a Europa, você fala com a Arábia, você fala com o mundo. Tonga, né? Tem aquele site também, o penpal.com. Você pode trocar mensagens com o pessoal, colegas de correspondência, trocar cartão postal, absorver novas ideias, sair desse terceiro mundo, porque o terceiro mundo não é um lugar, é uma condição mental, né? Você se coloca no terceiro mundo ouvindo música vagabunda, funk carioca, assistindo a Globo, gostando de futebol. Você pode gostar de futebol, pode ter um pouquinho, mas você não pode fazer disso o seu objetivo de vida, tomar sua cervejinha de domingo, você não pode fazer isso um ritual. Você tem que estar com a mente fechada nas suas coisas. Realizar, aí você tem que realizar essas coisas, aí você tem que pegar e desenvolver um personagem. Eu sempre malho nessa tecla. O personagem é, acima de tudo, a tábua de salvação do autor. Mas o que que é o personagem? O personagem é trazer para si a função de arquiteto, de engenheiro. Não ser o peão, o pintor de paredes, o pedreiro, o faxineiro dos outros. Veja bem como é que é, o meu pensamento é simples, Cassaro. Olha que exemplo fantástico de fracasso. Uma revista na mão, um editor que gostava, que o Rui da Trama, Talismã, gostava do cara, gostava. Gostava do Cassaro, mas o Cassaro aprontou tanto lá que nem o homem aguentou ele. E a revista dele estava com tudo em cima, estava sendo publicada com péssima periodicidade, roteiro horrível, ideias ordinárias, que o Cassaro como autor ele é medíocre até o cu da alma, mas era um momento, ele teve uma sorte incrível. Ele não aproveitou a sorte dele. Peixoto também não. Também teve uma chance de publicar, de fazer acontecer. E eu tive a sorte com o Mega Man de começar a fazer uma loucura, mas não deu. Você viu o que eu ia fazer com o Mega Man? Eu ia derrubar, ia ser uma coisa foda. Eu ia acabar com toda aquela merda. Ia pôr pra fora o personagem estrangeiro. O Blake devia me amar, né? Ia beijar a minha fimose pro resto da vida. Mamar a minha benga, fantástico, por quê? Eu ia derrubar o Rockman, o Mega Man, ia pôr pra fora, ia pôr meus personagens. Seria o primeiro assalto, né? O golpe de estado do gibi do mundo. Não deu, Peixoto queimou tudo, né? Peixoto é uma fada da bosta. Quando ele põe a mão, ele estraga. É impressionante, cara. Ele não tem a capacidade. Mas não vou falar daquele viado. Chega, não quero falar daquele camarada. Mas de qualquer forma, veja bem, a turma tinha que fazer isso. Ter aquele insight e começar a produzir por conta própria, mas visando publicar. Não gibi. Outro camarada veio falar comigo. Um autor até chamou o Kioff para dar. Olha o animal que está conversando comigo, né? Ah, eu quero conselho seu para não sei o quê. Você vê que o cara é um imbecil. Logo no texto que ele escreve. Se está se pedindo um conselho para um editor, pra qualquer pessoa, tem que escrever corretamente. O cara escreve que ele é um animal. Se ele é um analfabeto e quer conselho, que eu sou desenhista, você vê o desenho dele? Tecnicamente é interessante, mas de novo, é vazio de ideias. Tipo o Cassaro. Se esse cara tivesse sorte, ele seria um Cassaro. O que o Cassaro, o único método dele é organizar uma turminha em volta dele para fazer o que ele quer. Esse é o método dele. Acabou. Na parte administrativa, zero. Esse carinha vira pra mim, pede ajuda, não sei o que, eu vou ver o personagem. Olha, bicho, não vai dar. Ele vira pra mim, não, eu sou desenhista. Eu falei, pô, eu acabei de falar pra ele, meu, desenhista não me leva a lugar nenhum. autor sim. Nada contra os desenhos da Anacá, nada contra a classe dos desenhos, mas quadrinhos de autor hoje não funciona. Vá na Comics, vá na Devir, você vê lá a parte de quadrinhos nacionais, aquilo lá tudo é encalhe. Não vende. Você vê lá a gibi do Lorde Lobo que eles deixam lá o primeiro número, deixam por caridade para fazer volume. Aquela merda não vende. Em compensação, o Mundo Sem Sol do BK vendeu. Eu tô aqui com uns 6 exemplares aqui, é, esgotou. Porque o BK fez a bagaça rodar. Claro que, infelizmente, a editora não lançou mais quando era para lançar mais coisa, lançou um volume. Mas se eu pego uma editora tipo a Ícone, meu primeiro número vai bem, vende. Aí eu chego mais um produto, vende. Aí mais um terceiro, vende. O que você acha? No meu nome eu não vou ganhar nada. Se eu vender a tiragem inteira, ganho R$1.000, R$1.800. Isso é ridículo. Eu estou tendo prejuízo com o livro, mas eu quero que ele vá para frente. Né? Porque meu interesse não é vender para mim, eu não quero lucro, eu quero que a editora tenha lucro para acreditar em mim. É trampeira? É. O Cassaro conseguiu isso. Ele conseguiu fazer com que o Rui acreditasse nele, só que ele jogou a chance dele pela janela. Com aqueles delírios de amiguinhos, de coleguinhas, aquele poder ridículo, porque ele sempre foi um cara bem de vida, com família, com dinheiro. Ele não precisava, era meio que por esporte. Né? Quem conhece o Cassaro sabe, pô, ele tem 40 anos, bicho. Você acha que o cara de 40 anos com namoradinha, mexendo com RPG, eu fui lá no Form Springs dele, fui ler as mensagens dele. Bicho, é muito fechado, é muito, muito fracasso. Eu acho que o cara que não tem ambição é um fracassado. Mas não é aquela ambição burra, vou tomar o que é dele. Eu quero o dele, eu vou tomar. Não, isso também não. Isso é imbecilidade, é roubo, também não é por aí. É a ambição de você querer vencer com as suas ideias, com as suas propostas, mas não é uma vitória de grana. Terceiro mundo, cabeça do terceiro mundo é uma desgraça, que é dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, vencer no sentido de você provar alguma coisa, a minha ideia funciona. O Cassaro, ele fracassou porque era para ele ter feito muito mais. Ele meteu pelas mãos e estragou tudo. Tanto que agora ele precisa ser funcionário do Maurício de Souza. Disseram, quem me disse que ele viajou pro Japão, né? Que foi negociar os negócios do Tezuka com a Petra, tirando onda com o dinheiro do patrão, né? Que coisa legal! Isso sim é o Vitor, ó! Palmas pra ele! Que vitória incrível, né, cara? Que marco do quadrinho nacional! Esse é o grande vitorioso! Que maravilha! Precisou o chefe bancar ele pra ir pra lá, né? Que coisa, os personagens dele é lixo, ele fez aquilo pra brincar, fracassou e tá aí, já eu penso de uma maneira diferente, eu já quero que meus personagens sejam de vocês, eu os criei pras empresas, pra ganhar um dinheirinho, pra exemplo, beleza, não, mas eu criei também pra você, quem quer fazer fanart, quer fazer fanfic, meu, tá liberado, o personagem não é mais meu, é de vocês. Meu nome é Zaprana, Calan, quem mais? A própria nave espacial dele, o Kraftwerk, meu querido Kraftwerk, que eu adoro aquele bonequinho. Todos os personagens que eu forem criando são de vocês. Mesmo a turma dos elementais, o Pedro, a Morgana, a Kali, o seu Nestor, todos eles são de vocês. São personagens para vocês usarem o meu conceito universal de quem quiser. Claro que para a empresa eu vou cobrar, a empresa quer ganhar dinheiro com as minhas coisas, beleza, eu também quero. Mas pro leitor não pega. Pode fazer, faz do seu jeito. Respeita um pouco o autor, né? Não vai fazer bandalheira, né? Não vai fazer o... Né? Mas se você tiver que fazer, meu, faça. Eu não vou te impedir. Eu tô te pedindo, não zoa. Quer fazer coisa erótica? Faz. Quer fazer pornô? Beleza, eu não tô nem aí. Vai pra frente. Mas pra empresa não. Pra empresa eu quero cobrar. Quer ganhar dinheiro com o meu negócio? Beleza, me paga o meu. O Cassaro devia ter estruturado os personagens dele e lançado de uma maneira correta. Não. Você tem que aprender com o exemplo desses caras, né? Você tem que aprender onde que eles erraram pra você fazer direito. Ah, mas eu quero lançar meu gibi. Aí de volta esse cara da internet que virou pra mim lá no Orkut, né? Falou, não, porque eu quero lançar uma edição de 40 e tantas páginas, um especial de não sei quantas edições. Ai, que imbecil, cara. Que idiota. É, de novo, é aquela cabeça fechada nos anos 80, quero lançar missão especial, isso já era. Ah, mas não sabe dizer assim, é maior do teu tamanho, babaca. Olha quem você é, você não aguenta isso. E mesmo que você faça, você vai ter um gasto fudido, vai perder um tempo monstruoso para desenhar página a página, fazer um roteiro cabeludo para você encaminhar para a gráfica, rodar, você tem que gastar dinheiro, você não vai ter reposição, pronto. Mais um gibi nacional fracassado. Então qual é a saída, babaca? Fala, BK, você não sabe qual é a saída? Sei. Livro. Livro ilustrado. É o que eu estou fazendo com Mil Nomes. E Mil Nomes tem 10 páginas de quadrinho. Está lá no meio, mas a história em quadrinhos está dentro da trama, faz parte da brincadeira. As ilustrações é que nem aquelas, aqueles livros antigos de... Me fugiu o nome. Que você tem aquelas, aqueles livros do... Livros bíblicos, contando passagens da Bíblia, tem lá as iluminuras. Por que, que eles colocaram iluminuras? Porque é bonito, não é? Porque ajuda o pessoal a entender o texto, que é muito latim, é muito chato. E a ilustração tem isso. Você tem que juntar o quadrinho com o texto, e vice-versa, e o texto com o quadrinho. Numa hora qualquer, o Mil Nomes vira a história entre quadrinhos. É isso. Ah, mas não sabe, vai funcionar assim. Primeiro, que o mercado está aquecido. Ah, mas é o derrotismo nacional, uma desgraça. Ah, mas não vai funcionar. É que não vai dar certo. É que ninguém queria me dirigir. Aí o mercado brasileiro não lê. Como brasileiro não lê? Vai na FENAC. Vai na Siciliana, vai na Sarai. Você acha que não lê? Ah, mas brasileiro é merda. Não é não. A editora Giz, lá do meu considerado Adinei, vende bem. Ele mesmo falou, Zé, eu tô vendendo qualquer porcaria, eu tô vendendo. A Ícone, que tem um nível melhor, também vende bem. Como é que ele vai acreditar no meu produto? Não sabe, ele vai botar aqui 15 mil reais na minha, no meu livro porque eu sou bonitinho? Porque eu sou legal, que eu era da Macumba? Não, porque ele acredita no meu produto. Só que essa merda vende. Eu vou acreditar. Mas eu vou começar daqui pra mim ter uma... Se eu tiver uma pancada, tem uma pancada pequena. Vou botar aqui 1.500 exemplares. Pra mim, como autor, isso é uma maravilha. Eu vou aproveitar isso até não poder mais. Não vou ganhar dinheiro, não. Eu tenho direito a alguns exemplares, 60, 100 exemplares. Eu vou... Claro que no lançamento eu vou vender, eu vou aplicar, vou deixar aplicado para lançar um próximo livro, mas eu não vou mexer. Essa grana que eu ganhar, eu vou comprar aparelho de som, que eu estou precisando desesperadamente, né? Aparelho de som morreu. Estou sem som aqui em casa, ficar sem som é uma merda. Podia comprar uma televisão, não, mas não. Eu quero lançar meu próximo livro. O que, que o Cassaro fez para lançar de coisas dele? Nada. A grana que ele ganhou, se é que ganhou alguma coisa naquelas loucuras dele, ele não ganhou nada, não reverteu em nada para ele. Em termos de trabalho, em termos de criação, ele lançou... Quantas revistas ele lançou lá pela trama? Talismã, que quer que seja? 15 revistas? Puta, lançou revista pra caralho! Títulos dos Mind Van Goddess, aquela franquia daqueles lagarto com teta, inseto com teta, tudo tem teta, tudo a perversão do cara, tudo putaria. Beleza, o que, que ele ganhou com isso? Nada. Não reverteu em nada. Já no livro, não. No livro você tem uma tiragem pequena, enxuta, que você chega no camarada, você apresenta o projeto, plano de negócio, eu quero lançar um livro assim, assim, assim, assado. Aí você vai movimentando. Você pega o teu livro, você não lança numa história fechada. Você lança um conceito fechado. Harry Potter. O primeiro livro, ninguém botava fé no Harry Potter. Você sabia disso, né? Ninguém... Puta, uma merda. Ih, que caralho. A tiazinha professora, desespera, na miséria, Pindaíba, lançou o livro e explodiu. Porque é um livro muito bom, pegou um bom momento. Mas ela não fechou o universo do Harry Potter, ela deixou aberto. Mesma coisa com qualquer livro, você não fecha a questão. Você mantém, é como se fosse quadrinhos. Transpõe o universo ficcional do X-Men para os livros. Só que o negócio da Marvel era vender gibi. Pega os seus personagens e põe um livro. Aquela porcaria, aquele meteoro. Que personagem horrível. Mas se ele tem uma boa história, um bom livro ilustrado, vende mais. Tem maiores possibilidades que gibi. Gibi, você, puta, cada página você lê em poucos segundos. O livro não, você demanda mais tempo. Os japoneses são espertos, porque eles lançaram aquele conceito de light novel, que é o Kiyoshi, muito obrigado Kiyoshi pela dica. O light novel, o que é? É um livro rápido. É um livro descartável. Mas por quê? Porque o pessoal japonês lê pra caralho. Lá 98% da população lê. Aqui nós temos uns 15%, 20%, que é bastante. Que é bastante. Se você vai na FENAC e vai lá, vende pra caralho. Então você faz um livro do Raio Negro. Não no Rayo Mendes não, porque é uma merda, né? Um personagem cheio de problema. Conta uma história dele. Ilustra. Ilustra caprichado. Bonito. Ah, mas isso daí e daí depois. Lidar com gente burra é uma desgraça. Depois você pega esse personagem, você manda pro exterior. Manda pra fora. Manda pra outros países. Negocia o licenciamento. Tenta a sorte. Ou aqui, se de repente aqui em placa, beleza, lança mais livro. Produza ser porque quadrinhos. Porque o cara tem essa mente estúpida de sempre fazer quadrinhos, bicho. Tá gravando? Tá, né? Que maravilha. Sempre fazer quadrinho, quadrinho, quadrinho, quadrinho. Porra, isso não dá certo, cara. Porque o livro tem muito mais texto, mas sem abrir mão da ilustração. E você pode até pôr o quadrinho no meio. E é o que tá pegando. O quadrinho que você põe em banco, você tem que ter 20 mil exemplares, você tá louco. O livro que você pode lançar, você lança 1.000 exemplares para uma editora, né? 1.500 exemplares para uma editora pequena, uma editora média. Por sua conta, é outra estratégia. Você vê que estamos falando de um assunto que escapa esse pessoal, que é o quê? Estratégia de venda. Supondo que você criou As Aventuras do Capitão Batatinha, ilustrado, uma boa, uma capa bonita. Você não pode fazer capa feia. Eu já vi um moleque fazendo capa que parece um catarro. Você vai nessas comunidades de ficção científica, você vê a capa do cara, parece um catarro, ele vomitou na capa. Tirou o ranho do nariz. Ai, como você desvia? Tirou o ranho e jogou. Parece um macarrão digital. Isso é uma merda. Concepção de imbecil, concepção de idiota. Mas por quê? Rateio, é um livro rateado entre a turminha. Eles rodam, vai, digamos, 50 exemplares. A 10 reais cada um, mas ninguém faz a 10 reais. Por quê? Porque vai fazendo um intermediário. O cara que vai chegar vai cobrar, digamos, de cada autor, 30 reais. Aí a diferença, ele embolsa, ele 10 conto o exemplar, 50, 500. O resto ele embolsa pra ele, porque o autor nacional é trouxa, é idiota, é babaca, quer fazer do jeito dele, toma no cu. E a melhor coisa você fazer nesse sentido é você fazer um livro bonito. Não ratear entre a rapaziada, porque não vai pra frente. Cada um fazer seu livro. E cada colega comprando o livro dele. Porque aí ele tem uma grana. Aí você compra. O livro custa 10, quando você vende a 30, a diferença é você embolsa e lança mais um livro. Um ajudando o outro, sacou? Comunidade, o espírito de comunidade. Mas o brasileiro é imbecil, ele pega o espírito de comunidade e perverte. Aí eu fiz, vamos fazer um livro em que todo mundo dá uma partezinha, todo mundo dá um pouquinho e todo mundo tem o seu livrinho. Aí pega o gaiato, não, eu rodo pra vocês aqui, o exemplar vai sair a 35, 40 reais. Só que ele tira 10. Ah, legal, oba, eu vou pagar e paga. Paga lá, compra não sei quantos livros, aquele monte de livro encalhado, né? Eba, eu rodei meu livro, eu realizei meu sonho. O cara ganha dinheiro e você não foi pra frente. Ah, mas eu quero ser lido, mas ninguém te lê. Teu livro tá parado, como é que... Veja que loucura, como é que você vai ser o... Vão ouvir sua música com seu deparado. Como é que vão ler o seu livro se tá lá num canto? Como é que vão ler você te conhecer se tá com um textozinho miudinho enfiado no cu do Orkut? Você vê como, que povo imbecil? A pessoa, não, eu não quero ser conhecido, eu quero fazer minha arte. Mentira. Mentira, isso é incompetência. Se você é bom, você junta essa turma. Ó, cada um já dá desconto. Não, cada um já tem que dar conta. Vou rodar meu livro. Roda meu livro, ó, tá aqui o teu, com a grana que eu recebi de você, vou rodar mais. Esse é o espírito do autor. Independente. Que não depende do esquemão, mas ele ambiciona o esquemão. Foi assim com aquele tal de André Vianco. Que eu vi uma entrevista aqui que o nosso considerado Leonardo passou, né? Que eu vi lá com o André Vianco numa entrevista, ele cometeu uma gafe medonha, né? Que ele fez um curso de produção de livro em que ele esqueceu de citar o nome do professor, né? O cara que ensinou as coisas pra ele esqueceu de ensinar, ele esqueceu de citar, né? Interessante isso, né? Mas eu, como tive experiência no mercado editorial, eu te falo, o ISBN é importante para você chegar numa livraria. Pra você ter o seu ISBN de autor, bonito, profissionalismo, uma bela capa, uma capa bonita. Ah, mas eu não sei o que é capa. Aprende! Capa bonita, você pega a Sextante, você pega a Record, você pega as editoras bacanas, você vê capa bonita aquilo. Pesquise capa. Pesquisa! Ah, mas eu não sei fazer logo. Pesquisa logotipo. pesquisa título. Um molequinho fez lá um livro dele que ele botou um símbolo horrível na capa. Uma capa bonita, ficou bonita a capa. Só que o símbolo, eu falei isso, né? Bom falar de novo. O símbolo que ele colocou é o dos médicos, né? É o caduceu de mercúrio. Que é dos médicos e do despachante. A pessoa olha, ah, esse aqui é o livro do despachante. Veja que moleque imbecil. Veja que idiota. Porque ele não pesquisou, ele fez uma capa tecnicamente bonita, mas a mensagem é o caduceu de mercúrio, que é o símbolo dos comerciantes lá, dos comerciários, dos despachantes, dos médicos. Ele tá louco? Era só coisa. Pede pro ilustrador, você não quer fazer uma ilustração pro meu livro? Porra, eu não posso pagar, desculpa, tô sem grana. Pede. O que não falta aí é ilustrador brasileiro que faz. Não, legal, vou dar uma força pra você, eu também tô na merda. Tem, mas eu não acredito, todo mundo é interesseiro. Olha a mente fechada de novo. Olha o pensamento dentro da caixa. Chega pro cara e pede. No meu caso, a patroa me ajudou. Eu tenho aqui o Marcos, que já se pontificou, não, eu faço a capa pra você, tal, dou uma folha. O Marcos ilustra pra caralho. E ele vai ilustrar a capa do no meu próximo livro. Não é porque eu tô usando o cara, não. Pelo contrário, ele que tá me ajudando. Porque eu não tenho condição de chegar e pagar um pau e meio pelo trabalho dele, que é o que ele cobra. O justo. Ele cobra isso, o mercado também cobra isso, mas eu não tenho condição, eu sou pobre, caralho. Mas aí eu faço, peço e o cara libera. Quanto ao autor nacional, aí o Shimamoto, o velho Shimamoto, você acha que não faz de graça? Faz, pede pra ele. O Watson Portal tá doente, fodido, não sei nem se ele faz alguma, mas pede. Nego não pede, ninguém pede nada, eu. Tem um livro que saiu aí, chamado Ninguém Faz Sucesso Sozinho. O autor nacional, ele acha que quer fazer sucesso, ele. Do jeito, não é assim, cara. O meu livro só foi pra frente porque a Harumi me deu uma força, a Márcia me deu uma força. Ilustrou, acreditou no meu personagem, acreditou no meu trabalho. E ele só foi publicado porque o editor acreditou em mim. Você vai lá nos agradecimentos, quanta pessoa que eu agradeço. O autor nacional não agradece a ninguém. Quando foi a última vez que o Cassaro agradeceu alguém? Veja lá. Quando foi a última vez que o Maurício de Souza agradeceu alguém? Só agradece quando estão dando um prêmio para ele. Aí ele agradece. Mas e toda a turma que subiu, que ele subiu nos ombros para ser o que ele é? Quando que ele agradeceu? O Malagola que disse que fez o não sei o que para ele. Quando que ele agradeceu? Não agradece. Mas eu não sou assim. No meu livro você vê lá tem agradecimento, agradeço até o pessoal do Papo Reto, do Fórum, que deu apoio pro meu site, pro meu livrinho, que dá uma força pra mim. Falo dos meus amigos que me ajudaram no mundo sensual, tem um monte de pessoa que agradeça! Agradeça pra quem te ajuda, desgraçado! Filho de uma puta! Agradeça quem te ajuda! Quem que a Erika Wana agradeceu? Ninguém. Quem que o Daniel HDR agradeceu? Ninguém, eles não agradecem. Vê se vai pra frente. Eles podem até ganhar dinheiro, mas são pessoas vazias. São artistas frívolos que fazem lixo. Que qualquer desenhistazinho que sai dos anos da faculdade, sai um desenho melhor que ele, faz trabalho melhor. O Aloysio Cervelli agradeceu pra mim. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Mandando uma entrevista com o meu blog lá no meu Japão Fones de Estourar, ele agradeceu. Esse cara vai longe. Samuel, Dinamite Raio Laser, ele agradeceu. Esse vai longe também. E eu agradeço a você por estar me ouvindo, porque eu quero ir longe. Ninguém vai longe sendo ignorante. Você pode até ter um momento qualquer, mas você morre. Emílio Ribeiro. Quem que o Emílio Ribeiro agradeceu? Ele só odeia todo mundo. Ele detesta todo mundo. Quem que você agradeceu, cara? O cara vem pedir conselho pra mim. Eu malho. Se ele sai sem agradecer, você tem que agradecer até a pancada que você leva. Obrigado, cara. Você... Olha, discordo do que você fez, mas obrigado pelo seu tempo. Porra, e se você concordar, porra, você tá certo. Obrigado. O brasileiro não agradece porque é um merda de ignorante, arrogante do caralho. E por isso que toma na cabeça. Você não agradece. Você não diz muito obrigado. Você tem que se foder mesmo. Já eu penso o contrário. Eu falo, não, eu agradeço. Agradeço ao Peixoto pela oportunidade de ter trabalhado com ele. Agradeço ao Ercílio, agradeço ao Orson de Carvalho. Discordo dos caras. Discordo. Não concordo com eles, não. mas eu agradeço. Eu acho que é sempre bom você manter a sua cabeça dentro de certas perspectivas de honestidade. Você não precisa ser santo. Você não precisa ser puro, casto, né? Porque isso é falsidade. Eu sou louco, eu assumo, não, eu sou louco mesmo. Eu sou, meu apelido lá na Macumba era usar louco. Porque dizia que tiver que dizer, eu dizia mesmo, foda-se, eu sou assim. Ah, mas eu não sou, beleza, não seja assim, mas seja você. Seja sincero. Eu acho que o grande mal é você ser condescendente com porcaria. O cara chega e diz, puta, isso aqui é uma merda, bicho, fala. Ah, não, eu não posso ver isso, você tá horrível. Você me envergonha mostrando esse desenho. Ah, mas você quer ser melhor que os outros? Não, eu sou melhor mesmo. Porque eu publico. Porque eu tenho uma testa realizando, minhas coisas estão acontecendo. O que, que vocês fazem? Vocês não fazem absolutamente nada. Eu tenho consciência da minha, das minhas limitações. Tenho consciência de que daqui a pouco eu vou pro brejo, eu vou morrer. Eu tava no hospital, eu baixei o hospital, eu sei, eu vou morrer, cara. Eu não vou estar aqui, essa gravação vai ficar aí guardada em algum lugar. Mas o meu trabalho também vai ficar, mas eu vou morrer. Se é pra fazer alguma coisa da minha vida, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Do jeito que eu acho certo. E sendo o quê? Sincero, honesto. Você não vai ter de mim falsidade. Se eu disser que, não, isso tá uma merda. Puta, você... Mas em compensação, você chegar pra uma pessoa que você vê um desenho ruim, você fala, ai, tá muito bom. Coitado, não vou destruir o sonho dele. Olha como você é canalha. Olha como você é filha da puta. Desgraçada. O moleque tá ali na merda, fazendo cagada. Não, meu, não tá bom. Então você fala, ah, eu não concordo. Mas se fuder, fala a verdade. Não tem momento que nós precisamos atualmente de falarmos a verdade. E esse é, pra alinhavar, que o nosso papo também tá acabando, nosso tempo tá acabando, pra alinhavar, eu me declaro publicamente, eu não sou mais brasileiro. Se tivesse um jeito da ONU me adotar, eu estou abrindo mão do Brasil. Eu renego o Brasil. Eu acho que isso tem a ver com as minhas origens, viu? Porque eu fui adotado por negros que se achavam brancos. E eu rechaço a negritude. Gosto das músicas, gosto da cultura, mas eu não me julgo negro. Tem um negro perdido aqui dentro de mim, em algum lugar, no sangue, mas eu não me acho negro. Eu não me acho nem branco. Né? A minha, por que, que eu prefiro, então, o Japão? Porque o Japão, ele me convenceu da liberdade, né? O Japão me oferecia uma outra, uma terceira via para a minha vida. Porque era um lugar distante, mágico, absurdo, com uma liberdade criativa que o Brasil não tem. Porque a minha liberdade, meu conceito de liberdade é o seguinte: se eu quiser fazer uma putaria, eu quero fazer o que quiser, eu quero ter essa oportunidade. Aqui eu não posso. Veja bem, a nossa legislação é caquética. Nós falamos de negócio de defesa da honra, da moral e dos costumes, isso daí já era. Ah, mas no final o racismo. Você não pode ser racista, ser contra os negros. Mas o que? Eu, como convivi com os negros, eu não conheço ninguém mais racista que os negros. Eles são racistas. O pior tipo de racista é entre eles. É um passando a perna no outro, um sacaneando o outro. Os portugueses eu também conheço, tudo racista também. Ou seja, nós somos o que somos. Negarmos isso pela lei para tratar o negro como coitadinho, dando chance para ele. Porra, já caiu esse negócio nos Estados Unidos, né? Somos todos iguais perante a lei. Mas você cria uma lei que favorece os desiguais, joga fora essa merda, cara. Joga fora a legislação, não vale nada. Você já cagou ali, já cagou aqui, cagou no resto. Tá errado aqui, cagou no resto. Não dá pra você continuar com isso. Aí, mas o cara, ele vai ser 100% negro. Porra, eu sou 100% humano, eu sou 100% eu. José Roberto Peneiro, BK, sou eu. Eu não me julgo negro, não me julgo branco. Minhas filhas, eu não julgo, eu chamo de brincam de japonesinha, macaquinha, neguinha, eu brinco com elas. Mas elas são elas. Não existe raça, cara. Isso é um conceito escravocrata que foi enfiado na tua cabeça. Eu sou negro, o que que bolou que você é negro? Foi outro negro que te escravizou, teu avô. Teu bisavô, teu tetratara, bisavô, sei lá, era negro que escravizava negro. Pô, todos nós somos escravos, né? Nós somos escravos da televisão, somos escravos dos cartões de crédito, cartões de crédito. Como é que você... Somos escravos dessa ideologia chamada Brasil, essa farsa. Vai agora rolar uma Copa do Mundo, que não sei o quê. E a miséria tá aí lá. Qualquer pessoa séria... Você fala, não, eu primeiro vou arrumar minha vida e depois eu faço festa, né? Não. Aqui o cara tá na favela fazendo festa. Comemorar o quê? Que motivo nós temos pra comemorar? Vai vir as eleições, vai dar as festas das eleições, a alegria da democracia, o caralho. Esse país é uma farsa. Que democracia é essa que você vai ter que escolher entre dois, três, quatro? Só dois. Sendo que um deles traiu a própria revolução, traiu as próprias convicções, para poder chegar ao poder e se locupletar, querendo fazer benefício. É mentira! Que coisa mais abjeta do que o cara sacrificar a própria ideologia por dinheiro? Eu não entendo porque eu dou meu livro de graça. Se eu puder, eu dou meu livro de graça. Eu preciso ganhar dinheiro, claro. Preciso de graça, sim, mas se tiver que dar de graça, eu dou. Se chegar amanhã um Spielberg botar uns 100 milhões de dólares na minha frente, é uma coisa. Mas se chegar um menininho, ó, você escreve um roteiro pra mim, eu faço de graça. Você cria um personagem pra mim, eu crio de graça. Eu sou que nem o Mutarelli. O cara Mutarelli falou, não, o pessoal vem fazer a CD da banda dele. Não, ilustro, de graça. Não é preciso ter, sacrificar suas ideias. E um desses dois aí, candidatos a presidente, sacrificou os próprios ideais. Os dois eram de esquerda, mas um deles sacrificou os ideais para poder chegar ao poder e mandar nos outros. Isso é horrível. E fora todo aquele pessoal que eu te falei, né, que ganhou dinheiro, que era da guerrilha, que agora quer ganhar indenização do Estado. Isso é sórdido. Isso é imundo. Se eu pego em arma para lutar pela revolução, eu perco, depois eu quero dinheiro, eu vou botar preço na minha ideologia, eu me mato. Mas é essa gente sem caráter que você vai querer votar. Por que você vai querer votar? Está ajudando os pobres. É importante ajudar. Claro que é importante ajudar, mas é obrigação ajudar. É obrigação melhorar o país como um todo. E eu fiquei abismado que eu passei ontem lá no São Vitor, ali no Parque Dom Pedro. Aquele pai está condenado porque as pessoas que moraram nele apodreceram o prédio. Quem morava lá era prostituta, o pessoal da rua, o fudido. Os candidatos que moraram naquele lugar, aquele par de dinheiro, é um fudido. E as pessoas estragam o próprio prédio. Aí você vai querer que eu dê chance para esse pessoal que não tem cultura. Vai estudar, vai se formar, vai ser alguma coisa. Mas eles não querem. Você vai dar um Bolsa Família para o pessoal continuar na merda? Ah, mas tem que formatar a faculdade. Não. Você tem que ter uma ideologia do país que levante todo mundo. Mas o Brasil, como no Japão, o Japão foi surrado na Segunda Guerra, acabou o país. Mas eles falaram, não, vamos nos unir, vamos levantar, vamos fazer a coisa certa. Coreia também, Tailândia com todos os erros, Tailândia também. Aqui não, aqui é cada um por si. E eu, quando estou no grupo dos meus amigos, eu formo feudos. O Brasil é isso, né? Uma grande junção de feudos. E eu me recuso a fazer parte disso. Se eu pudesse, porque eu sou prisioneiro, eu sou um escravo, eu queimava minha identidade, queimava meu título de eleitor, queimava meu passaporte, eu queimava minha certidão de nascimento, eu abria mão da minha brasilidade, do meu lado brasileiro. Eu não me julgo brasileiro, eu execro. Eu tenho abjeção pelo Brasil, eu tenho nojo dessa merda. Se eu pudesse, eu ia embora, mas eu só estou prisionado aqui. Sou prisioneiro dessa merda. E você também. Só que a diferença é que eu não quero mais fazer parte dessa bosta. Me recuso. Quando eu vejo a bandeira do Brasil, eu desvio o óleo. Eu tenho um lado brasileiro que gosta de algumas coisas, mas a identidade de ser brasileiro me abjeta. É por isso que eu prefiro ser japonês. Prefiro ser filipino. Qualquer outro país. Ou nenhum país. É por isso que eu decidi ser eu. Escrever meu nome. O meu nome, ele é tudo que eu sou. É um menininho que morre e que transcende. A minha vontade é morrer e transcender essa merda. Porque isso aqui não vai dar certo, não vai dar. Eu encontro muito mais felicidade sendo eu, maluco, despirocado, alucinado, do que torcendo pro Corinthians, do que tendo um time de futebol, do que vendo novela, do que ouvindo pagode, funk carioca, ou votando, ou acreditando nessas leis absurdas, que uma contradiz a outra. liberdade de expressão, mas você não pode verdadeira liberdade. Você não tem isso, é mentira. O que, que eu posso fazer? Eu tenho tudo que eu quero dizer, eu não posso, eu tenho que. Não me fodo. Eu quero abrir a boca, eu não posso. Isso, você me dizer que isso é um demônio. Ah, vamos mudar. Não, não vamos mudar. Vamos melhorar. Não, não vamos melhorar. Eu estou fora. Eu só tenho olhos para a minha criação, para as minhas filhas, para minha patroa, para o meu dia a dia, para a minha sobrevivência. E vou morrer negando esse país de merda. E você devia fazer o mesmo. Você devia, não devia votar. Você não devia dar crédito, devia Rede Globo. Você devia fazer a sua arte, cara. A sua arte, o seu trabalho. Ganhando dinheirinho, fazendo o jogo. Como eu falei no Orkut, né? Eu tô passando. Ah, mas se você for na Globo, você quer ir na Globo, você não jogou, eu vou. Porque eu preciso passar pelo inferno para chegar ao céu. E eu tô no inferno. O Brasil é um inferno. Então eu vou passar pelos níveis do inferno, eu vou subindo para chegar ao céu. E que olha o meu céu. A minha vontade, se acontecer isso comigo, minha grande vontade é ir embora desse país. Eu falei com a minha patroa, ela não quer. Ah, porque as crianças, não, eu quero ir embora. Eu queria sair para onde? Eu queria ir para a Riviera Francesa. Aquele desenho minúsculo, né? Eu queria uma casinha assim na França. Porque a França é muito louca. Você tem comida legal, povo maluco. Eu me identifico com o francês. Não falo nada de francês. Eu me identifico mais com eles. Porque eles tiver que chutar, eles chutam, tiver que dizer, eles dizem, se tiver que bater punheta, eles batem, se tiver que dar bunda, eles dão. Eles são mais livres, se tiver que invadir outro país, ele invade e mata. Eu sou muito mais o francês. O gringo também, o estadunidense também, eu curto. Aquela região do Maine ali, onde tem o Stephen King, se eu pudesse morar ali, era aquelas casonas, com internet, com banda larga. Ah, vai ter um nuclear, foda-se, cai um míssil, aí foda-se, cara. O que eu queria mesmo é ir embora dessa merda. Então, para fechar o podcast de hoje, eu digo para você, eu deixei o Brasil. Eu falo do Brasil, falo do meu personagem brasileiro, mas você pode ter certeza que eu não estou colocando uma gota do meu coração nesse negócio de Brasil. Ah, eu estou no Brasil, que é o Brasil, Jô Soares, mas eu não estou aqui, cara. Eu morri faz tempo, a meu lado brasileiro eu morri. Eu só não taco fogo nos documentos. Senão eu fui de patroa. Mas a grande alegria, você quer ver? Eu deixei de pagar, tá louco? Eu deixei de ser um caloteiro. Eu dei busca lá na... Ah, sentença. Eu dei busca lá na Bendita Confederação, lá no Serasa. Limpou, meu nome tá limpinho, não devo nada. Mas assim que eu botar a mão num talão de cheque, ah, meu amigo, eu vou me emporcalhar. O Luiz falou, não, você não faça isso. Eu vou lá, falo, conversando com o velho, é muito legal. Eu vou emporcar tudo de novo. Quero comprar um som, quero comprar muito de coco, quero comprar bosta, quero comprar porcaria, porque eu não dou valor nessas merdas. Não, não faça isso, velho. Ah, eu sou muito... Meu, seja louco, cara. Lança suas coisas, não fica encebando. É isso aí, rapaziada. Chega de papo falado, muito obrigado pelo podcast de hoje. Vamos ver o que acontece. Semana que vem eu vou fazer uma série de podcasts especiais. Prometo, isso aqui vai ser mesmo, porque eu vou lançar meu livrinho. Vou fazer podcasts curtos falando dos meus personagens. Todos eles vão falar do meu livro, falar das minhas coisinhas. Vamos ver o que acontece, né? Mantenha contato, negado. Obrigado por tudo. Um abraço. Tchau. Desliga aqui. É, agora vai. Tchau.